um louco gingado. Segura que beleza, swingueira, ragamuff e bate o pé. Balança, nego é fé, pode vir. Que zumbi, aruanda, zimbabue, ginga, e bebre buffs que pegou jangô. Liberta, é fé, que move na subida. O sorriso é diferente, o brilho é diferente. O gingado é envolvente, somos todos um. Quando bate, volta, vibe, embala, e vem chegando, colorindo esse caminho. Limbo, canto, batucando, vem batendo seu tambor. Espantando qualquer zica, perdoando que se aprende a caminhar. Ame mais, dance mais, axé. Deixando o que passou pra trás na fé. Está difícil, pior vai ficar se não ligar a sintonia, rapá. Se não ligar a sintonia, rapá. Quando o tambor bate, é que se vibra o corpo. Quando o tambor bate, a roda se abre. Quando o tambor bate, é o rei que chama. Centroavante, joga na liderança. Quando o tambor bate, é que se vibra o corpo. Quando o tambor bate, a roda se abre. Quando o tambor bate, é o rei que chama. Centroavante, joga na liderança. É tudo junto, no mesmo passo, na mesma luta, na mesma área. É o mesmo gol, desde o início, no jogo todo. Só se ligou quem tá na área, de frente à taça, com muita fé e raça. Iluminando o campo e o time todo, imune adversário, que pensa errado. Esquece a guerra e vem pra festa, batuque funk, hino de sangue. Guerreiro faz, o tempo a seu favor, no morro todo. Quem chegou lá já sacou, sacudiu, caminhou do lado A, lado B. Sem barreira, vai na fé, axé.